coração. A vida testa quem tem coragem. Às vezes pesa, mas é passagem. O vento sopra, tenta derrubar, mas quem acredita sabe levantar. Cada tropeço é só um degrau pra me levar mais alto que o normal. Eu não recuo, sigo confiante, pois sei que o amanhã é brilhante. Não desista, segue firme, vai em frente. A vitória vem pra quem é perseverante. A superação é o prêmio que se ganha quando o coração não perde a esperança. Não desista, pois é só questão de tempo pra ver o sonho florescer no momento certo. Os dias duros vêm pra ensinar que só colhe quem sabe plantar. A luta é longa, mas vale a pena quando a recompensa chega, é serena. Cada tropeço é só um degrau pra me levar mais alto que o normal. Eu não recuo, sigo confiante, pois sei que o amanhã é brilhante. Certo. Se a noite escura tentar te parar, lembre que o sol sempre vai voltar. E quando brilhar, você vai lembrar que valeu a pena não abandonar. Não desista, segue firme e vai em frente.